Alô? Poderia falar com o DJ Deco? É ele? Aqui é do canal... Que você tinha combinado de ceder uma entrevista. Pode ser agora? Pode ser. A respeito desse projeto envolvendo menores infratores do FEBEM, como surgiu isso? Na verdade, são ex-menores infratores, né? Esse envolvimento começou quando o Vila, empresário do grupo Gigabu, no qual eu fazia parte, soube através de uma matéria de jornal que existia várias atividades pra molecada lá na FEBEM. Daí resolveu ir lá ver de perto e descobriu que os maninhos lá gostavam bastante de rap, assim. Aí trouxe a ideia pro grupo, que na época era PMC, o Suave e eu, pra gente ir lá e, de repente, até fazer um som com os manos lá. Aí vocês entraram na FEBEM e tiveram contato com eles. Não é perigoso? Perigoso como, assim? Porque a gente vê nos noticiários que os meninos são muito violentos. Por isso eu acho arriscado uma aproximação, você não acha? Não acho não. E uma coisa que gente mais esclarecida, assim como você, deveria tentar entender é que eles não nasceram infratores, né? Eles foram transformados em infratores. É lógico que todos têm muita culpa naquilo que cometeram, não tô dizendo que não tem, mas não tem culpa sozinha, porque não é qualquer um que tem estômago suficiente pra viver num lugar como esse aqui, vendo na TV, por exemplo, as pessoas esnobando, jogando dinheiro pro alto e você zerado em casa. Não é fácil, porque pra conseguir um emprego bom tem que ter um alto grau de estudo, e pra poder ter um grau bom de estudo tem que pagar caro, daí já começam os problemas, né? Ok, bom, eu acho suas colocações um tanto exageradas, porque eu também sou de uma família humilde, mas batalhei para me formar e isso quer dizer que o país oferece condições. É, deve oferecer, sim. Agora, você é de uma família humilde, mas com condições de te sustentar até você se formar, né? Acho que vamos ter que classificar então de humilde A, B, C, D, porque eu vejo um problema terrível crescendo aqui. Parece que o rico é que sabe o que é passar dificuldade. O branco é que sabe o que é ser discriminado por causa da cor. E por aí vai. Não seria mais justo investir num grupo de menores não infratores e deixar esses outros na responsabilidade do Estado? É, pode ser também. Mas eu acho muito melhor para a sociedade, muito melhor para qualquer cidadão hoje em dia, encontrar com um desses caras aqui, sabendo que ele é um integrante do quadrilátero, do que encontrar com ele do jeito que ele era antes. E participações? Tem alguma? Vocês convidaram alguém? Tem vários, sim, de vários caras. Inclusive, eu queria até mandar uma ideia antes de falar das participações, que é o seguinte. Quando nós começamos a visitar os manos lá na FEBEM, a gente não imaginava que chegaria onde chegou. Ou seja, tem mano entre os que estão envolvidos aqui com a gente que era considerado irrecuperável, assim. E já se passaram 4 anos e estão aí na luta. Como diz o mano Dadai, que é um dos integrantes aqui do Quadrilátero, o único refém deles hoje é o microfone. E as participações do PMC, lógico. Quem teve lá sangue bom, sabe que não é bom, nunca mais quer voltar. Malucão Sabotagem. Na Zona Sul, tipo louco. É, Afro-X, do 509E. Pra sobreviver, aqui tem que correr. Família RZO. Vagabundo só. Elton e Paola. E você deve se lembrar. E uma participação que, infelizmente, não vai estar no CD, mas que a gente acaba considerando... estando pela humildade, pela boa vontade que o mano teve, e que infelizmente por causa de um monte de problemas que atravessaram aí, não vai poder estar no disco, que é do Dexter, também do 509E. A gente esteve lá, onde o mano se encontra lá, o Ed Rock fez a base, que seria a que o Dexter estaria participando com os caras, mas um monte de outros problemas aí, fora do nosso alcance, atrapalharam, e infelizmente essa música não vai estar no CD, mas eu gostaria de mandar um salve pro mano, em nome da rapaziada do Quadrilátero. Aí, Dexter. Não esquenta que o resto é besteira. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte. Igualmente.